a sua chance de adquirir o imóvel dos seus sonhos. Com a MCI Imobiliária, a melhor hora é agora. Temos diversas oportunidades de imóveis com condições facilitadas em Pelotas e região. Tudo para que você possa mudar de vida. Acesse @imobiliariaMCI lá no Instagram e entre em contato conosco hoje mesmo. Conheça todas as vantagens que preparamos para você e não perca esta grande chance. MCI, juntos conquistando sonhos. A Monkel Móveis é a melhor opção para montar ou modernizar o teu escritório ou salão de beleza. Fica ali na Praça Piratininho de Almeida, que é a Praça da Santa Casa, no número 27. WhatsApp 991617979. Ferragem Sanches, tintas Coral, tinners, parafusos, material elétrico, hidráulico e ferragem em geral. Na Domingos de Almeida, esquina com a Barros Cassal, no Arial. Cidadela Buffet, o típico restaurante caseiro no centro da cidade. Na Neto, na 15, entre Neto e Voluntários. 18 horas e 6 minutos. Vamos aos destaques na edição desta quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Começamos pelos destaques pelo lado do Brasil, chegando com Marrone Silva. Alô, Marrone, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu caro André Miller. Boa noite, Jefferson Duarte, amigos que nos acompanham. Pois é, Brasil que, né, se prepara para essa grande decisão que vai ter aí, né, no compromisso contra a equipe do Patrocinense. Patrocínio, domingo, 11 horas da manhã. Jogadores, conforme já tinha dito, não estão falando, dando entrevista, né? Nem eles e nem a comissão técnica. Tudo isso por conta do atraso de salários. Mas, daqui a pouco mais, ao vivo, vai conversar com a gente por telefone o vice-presidente de futebol do Chavante, que comanda a parte de finanças, o José Ergô. Vai bater um papo com a gente para falar como é que tem sido aí, né, o andamento da semana, enfim, e toda essa preparação do Brasil para esse jogo, André. Tá certo, daqui a pouco José Argô vai conversar conosco aqui no Atualidade Esportiva, a segunda edição. Vai nos contar também quando que os jogadores vão começar a falar de novo, né? É verdade. Jefferson Duarte, o teu destaque. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pô, comentou elegante. Obrigado. Boa noite, André, Marrone, São Paulo e amigos ouvintes da Rádio Pelotense. Cara, eu gostaria muito de vir aqui. Ontem eu não pude vir, problemas pessoais. Mas falar de futebol. Faz muito tempo que eu não falo de futebol na Rádio Pelotense. É só coisinha pequena, é só mimimi, é coisa ruim, é jogo ruim, é desclassificação, é situações que a gente foge do que a gente quer. Então é lamentar. Esperar que os clubes melhorem, né? E se não quiser dar entrevista para mim, não muda a minha vida, né? Eu só espero que as emissoras tomem atitudes quando posteriormente, né? Porque tudo muda, né? E também não faço entrevistas. Olha aí o Jefferson, hein? Tá polêmico nesta quinta-feira. Estamos no ar com o Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Rádio Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Vamos agora aos destaques do Pelotas, Marrone Silva. Pois é, Pelotas, temos duas entrevistas. Vou começar com a polêmica, né? A saída do Walter, que se desligou da equipe do Pelotas, né? Ontem o Thales trouxe a informação que após o jogo... Durante o jogo ele já tinha sido xingado por torcedores, teve uma discussão, né, fervorosa, enfim, os ânimos esquentaram. E aí depois, quando já todo mundo estava indo embora, alguns jogadores foram protestar, xingar o Walter, e ele teve que ser escoltado, né, até a sua casa, até a sua residência, enfim, onde ele, o apartamento onde ficam os atletas ali, perto da Boca do Lobo, e teve que ser escoltado pela polícia. Bom, juntou tudo isso, né, André Miller, a questão da briga que ele bateu boca com torcedores, juntou também a questão de ter perdido o pênalti lá em Bento Gonçalves, e também a questão dos problemas de saúde que a mãe dele está enfrentando. Bom, juntou tudo e o clima ficou insustentável. Ele disse que não tinha mais clima para ele ficar no Pelotas. Ele bateu um papo comigo ontem à noite. A gente vai reproduzir daqui a pouco mais aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. E também o Felipe Guedes, que jogou ontem, né? Fez gol, deu assistência e foi um dos grandes destaques na vitória de 3-0 em cima da equipe do Real, André Miller. Maravilha, daqui a pouco as informações do Pelotas, do Brasil e demais destaques aí nesta quinta-feira de futebol aqui na Rádio Pelotense. Quero começar o programa aqui mandando um abraço para dois ex-colegas que estão de aniversário hoje. Ex-colegas aqui da Rádio Pelotense. É os irmãos gêmeos. Foi a quem? Rodrigo Oliveira e Eduardo Torres. Pô! São parecidos. São parecidos. Um abraço a eles. Um abraço a eles. Fizeram a sua história aqui na Rádio Pelotense e são grandes parceiros aí. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Rodrigo. Comemorem aí com as suas famílias. E hoje está comemorando também o aniversário a nossa querida Sofia. Abraço. Filha da Kátia Vieira, lá da Padipel, nossa atleta do futsal down, né, Jeverton? Pô, que legal. Ela tá comemorando seu aniversário. Mais hoje, um aninho de vida aí, pra saúde. E a mãe do Lelê também. Querido. A Carmen, né? Dona Carmen, mãe do Lelê. Esposa do Acunha, né? Então, pessoas que a gente conheceu e aprendeu a gostar e tá na família hoje, né? Mas rapidinho, André, tu falou sobre polêmica, né? Polêmico. Eu detesto, não, tô de boa. Eu tô de boa. Só tem comentado, Jefferson anda dormindo com o pé destapado, tá revoltado. Nem dormindo eu ando. Tá bravo. Não. Eu sou da paz. Disse, o Jefferson tá na paz. Tô na paz. Vocês ouviram o Jefferson bravo? Não queira ver que o bicho pega. Né? Já vi, ele pega. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, quando eu falei de. Pelo pessoal que eu falei, quando eu falo que não dá entrevista, é porque. A Pelotense, a Tupanci, as rádios aí, RU, elas divulgam o trabalho dos atletas, divulgam as situações do clube. Se todos não querem dar entrevista, tem que ter alguém que represente o futebol do Grêmio Esporte de Brasil que fale. Posso até vir a falar que ele é a figura, Lelê, a lenda, né? Pode vir a falar, olha, ninguém vai dar entrevista porque não recebe. Né? Pode até ser isso aí, mas tem que dar entrevista por respeito às emissoras que fazem também os clubes ser grande. Então é a minha opinião, não abro mão disso, porque tem muitos torcedores, né, que são sócios, torcedores que vão a jogo, são torcedores que são apaixonados pelo Brasil, que querem saber o que está acontecendo com o Brasil, que querem saber o motivo da briga do Walter. Isso faz parte de uma imprensa. Né? O seu Marrone se desloca para saber, o seu Paulo se desloca para saber, o seu Thales também, e aí o clube não faz. Só não vai fazer que nem o Cláudio Silva, né? Uma vez ele foi entrevistar o cara e o cara não falou, ele disse, não quer falar, não fala também. Tá certo. Mas o cara era mudo. Não, agora deu. Era mudo. Ah, o mudo? Era mudo. Eu joguei contra ele. Claro, o cara não vai falar nunca. Coitado. Coisas de classe. E jogava bem. Jogava bem, era Cabral, acho. Cabral. E o Cláudio saiu cheio de razão. Esse é o sonho. Saiu até a cadeia hoje. Pra ele ficar bravo também não precisa muito. Ah, é verdade, não paga imposto. Hoje teremos jogos pela Libertadores. Agora eu me lembrei do Rubens, essa esticada que eu dei. Jogos. É porque eu tô ganhando um tempo aqui pra abrir os jogos, né? Copa Libertadores hoje, Nacional da Colômbia e Racing e Flamengo e Olímpia, né? São os jogos de hoje. Teremos brasileiros em campo também pela Copa Sul-Americana, São Lourenço e São Paulo, América Mineiro e Bragantino, e tem ainda Nublense e LDU Quito, né? São os jogos de hoje, destacando aí os jogos sul-americanos. Ontem tivemos Nacional do Uruguai e Boca Juniors 0-0, Deportivo Pereira 1, Independiente del Valle 0. E o Atlético, seguindo a sina de Luiz Felipe Scolari no comando. Ah, coitados. Né? Nova derrota aí por 1-0 para o Palmeiras. Que já é mais time, né? Tá jogando mais. Sim. E leva vantagem para jogar em casa. Aumenta a possibilidade aí de Palmeiras? Passar, né? Bastante, né? Mas coitado não. O Felipe é um cara com a vida extremamente resolvida financeiramente. Né? Quando assumiu. Conta com a admiração do Abel, né? É. O Abel admira ele muito. Uhum. É uma referência. Que legal. Mas o Felipão é um cara que é conhecido. Quem trabalha com ele sabe o quanto ele é legal, o quanto é gente boa. Se está ultrapassado, hoje vão falar que sim. Os resultados não estão vindo, né? É fácil quando isso acontece. Mas é um cidadão com a vida estável, né? Não precisa de dinheiro mais para nada, mas aceitou esse desafio contra um Palmeiras que tem um time muito forte. Então é. Sabe, o Jefferson, que o Abel. Ele é meio polêmico, né? Meio bastante. Português nojento. Explosivo. Pô! Estoura, mas eu vejo sinceridade sempre nele. E acho legal essa questão dele admirar e reconhecer essa admiração de um cara como o Luiz Felipe Scolari, que muitas vezes aqui no Brasil não é valorizado, não é respeitado da maneira com que deveria, porque ele é campeão da Libertadores pelo Palmeiras, é campeão da Libertadores pelo Grêmio, ele é campeão mundial pela seleção brasileira, e os caras só falam num 7-1 que ele tomou junto com um time lá, né? E na seleção de Portugal fez toda uma história. Quase foi campeão da Eurocopa. Técnico brasileiro fora na Europa fazer sucesso. E aí vem um cara de fora e valoriza. Coisas que a gente não valoriza. Pô, mas o André, eu quando eu estive em Portugal... E esses jovens, às vezes... Os marrentos? Eles acham que inventaram o futebol. Isso mesmo. Então, com transição, com linha isso, linha não sei o quê. Box in box... E cognitivos, não, etc. E tal. Muitas vezes não valorizam a história do clube, a história do futebol, a história de tudo. E fora valorizar, André, na minha opinião, não respeita um profissional. Então, um cara meio, pode ser marrento ou não, ele valoriza e eu respeito. Mas eu vou te dar exemplos. Né? O Brasil não valoriza ninguém, né? Quando eu estive em Portugal, no aeroporto de Portugal, tinha um pôster, dois. Um do Jardel e um do Aloysio. Trouxe uma imensidão, né? Dois brasileiros. E um pelotense, né? Inclusive. E um pelotense, né? Tu vai ouvir o Zico, e o Zico fala com toda clareza. Foi questionado sobre por que ele nunca treinou o Flamengo, e ele falou que nunca treinou e nem vai treinar, porque ele adora a idolatria que o torcedor do Flamengo tem por ele, e ele sabe que quando ele cair na beira do campo isso vai acabar. Tá comprovado isso aí, né? Quem quiser pensar diferente, que pensa. E o futebol brasileiro hoje, o politicamente correto, e depois falar por trás, tá cheio, né? Tá cheio de cara de bater nas costinhas do seu Marrone e depois dizer assim, não, mas não tem condições. Seu Gerson, o que ele quer falando de mim? Coisa que eu não falo de ninguém, deixar bem claro. Mas então, pode falar assim. Pode, de vez em quando. Posso, né? Mas hoje tá, o errado tá certo. E esses caras, quando vêm e botam a mão, como Muricy, falam, mas não pode falar porque agride. Agride o quê? Falar que tá errado? Agora, o repórter pode questionar como tá. O Grêmio aconteceu um episódio. O diretor do Grêmio falou com o repórter, de boa, sem se exaltar. Só falou que o cara cobrou uma coisa. Sabe o que o Grêmio fez? O Grêmio, que é grandioso, mandou o cara embora. Ou seja, o teu direito de te expressar, tá? Não pode. Agora, eu posso falar de ti o que eu quiser. Agora, se tu for falar de mim, não pode. Vou te botar na justiça. Então, acho que essas coisas que precisam melhorar e mudar. É muita coisinha, né? 18:18, vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Aviso de utilidade pública. O Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas necessita com urgência de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Praça Piratininho de Almeida, 53. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve. Na troca de óleo e filtros do seu carro, não esqueça, passe antes na Lubrisul. Lá você encontra uma variedade de linha de lubrificantes, sempre com os melhores preços. Temos uma linha completa de graxas, filtros e produtos automotivos. Lubrisul, na Avenida Duque de Caxias, 148. Lubrisul, troca de óleo é aqui. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, É só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Apoio Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Estreia neste sábado, das 14h às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller. Para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Dezoito e 23, retornamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Marrone Silva, me conta aí. Sou eu, diga. Como é que tá o Brasil pro enfrentar o... Pois é, temos poucas informações, mas uma coisa que eu tinha visto agora, quando eu estava comentando contigo com o Geverton, um vídeo que a assessoria do Brasil acabou publicando, da Janaína, deve conhecer, a torcedora que está sempre no estádio Bento Freitas. A Jana? Ela mesma. Escrito assim: alô, nação chavante, nós já sabemos o que acontece quando se cria uma conexão entre a comissão técnica, jogadores e torcida rubro-negra. Ontem foi entregue o valor arrecadado com os mais de 500 adesivos vendidos nos últimos 4 dias. A torcida estava arrecadando, né? Eu não sei qual o valor no caso, mas todo esse valor foi arrecadado para repassar para os jogadores, para a comissão técnica. Aí tá escrito assim, ó: agora o nosso foco é a excursão virtual, que nós falamos ontem, uhum, né? Quem comprar um assento por R$15 concorre a uma camiseta oficial para cada bus lotado com 40 lugares. O sorteio acontece no dia 7 de agosto. Aí tá escrito assim, ó: o valor arrecadado será usado nas despesas de logística do clube e premiação aos jogadores. O lugar na excursão virtual é adquirido através do Pix. Eu vou passar aqui, 51993592733. Aí tá escrito para finalizar: todo contribuinte terá o seu nome divulgado no portal da transparência. Aí escrito ali, excursãochavante.surge.sh. É o torcedor, de certa forma, tentando ajudar o Brasil com essas condições. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Argô. E o provável Brasil para esta partida é o Brasil, que tem retornos importantes. Terá o Rogério Zimmermann de volta, Gustavo Papa, o lateral esquerdo Mário Henrique, o Wellington Machado Nenê. O único desfalque, pelo menos, né, que é a dúvida, é o Amaral, por conta do desconforto, né, ter sentido a posterior. Então, o Brasil, rapidamente, o provável: Pitol, Tony, que não é o meu amigo Teixeira, né, João Marcos, Rafael Dumas e o Mário Henrique. No meio-campo, Chicão como primeiro homem do meio, Denis Germano e o Belé. Mais avançado, Márcio Jonathan, Wellington Machado e o Rafael Costa. Provável Brasil aí para encarar a equipe do Patrocinense domingo, 11 horas da manhã, em patrocínio em Minas Gerais, meu caro André Miller. Maravilha. É, o Brasil aí se preparando para encarar o Patrocinense, jogo que vale classificação à próxima fase. São Três matas, né? Isso. Esse é o primeiro. Se passar por esse, faltam dois, então. É exatamente. Tô isso aí. Melhor que tu de matemática. Então, pô, é, bah, tá feio. Tá feio. Mas eu não vou te. Não vou te perdoar nessa. Alô, Gabriel Couto. Confere a informação, meu amigo. É R$10 o adesivo aqui que ele tá dizendo. Ah, perfeito. Obrigado. Obrigado pela informação, meu amigo. 10 pila. 10 pila. Bom, bom preço, bom preço. É. O Caíco, lá de Rio Grande, está nos acompanhando. É difícil essa situação dos salários atrasados, mas muito. Penso que a imprensa não tem culpa. Pelo contrário, seria uma aliada para esclarecer essa situação. Um abraço a todos, em especial ao Jeverton. Um abração, meu querido. Um abraço. Também ídolo no meu time amador aqui em Rio Grande, o Nacional da Quinta. Ah, pô, Quinta. Pô, cara, sou da Quinta. Cara. Sou da Vila Nova da Quinta, meus amigos todos lá, Paulinho, João Aires. Ih, tá louco. A gente Galego. Falou ontem, né, e segue em andamento, tá no ar aí a campanha para ajudar o nosso querido amigo Celso Guimarães. Acompanha lá nas isso redes, aí. Tem a, boa. A vaquinha para participar. E o nosso Antônio Arcos, o Quinho da Tesoura. Da Quinho tesoura, Branco. Quinho Branco, Quinho, que jogou no Brasil, volante, bom de bola. Desde janeiro descobri um câncer agressivo nas vias biliares e desde então estamos juntando força com os amigos e familiares para dar todo o suporte nesse momento mais difícil e desafiador da sua vida. Para lutar contra a doença, em março deste ano ele realizou um procedimento, né, uma cirurgia, mas não teve infelizmente sucesso. Teve que iniciar sessões de quimioterapia para tentar retroceder o seu avanço. No último mês, a médica responsável solicitou que ele iniciasse sessões de imunoterapia junto a esse tratamento. Para isso, é necessária a realização de um exame de tomografia para verificar se a quimioterapia está tendo efeito. Apesar de estar na fila de espera do SUS desde maio, ainda não foi chamado para que o exame fosse realizado. Devido à importância, então, da realização deste exame, com a urgência... Viemos por meio deste post aqui, a Patrícia, a esposa dele, que está me encaminhando, pedir ajuda de quem puder, né? Realizando orçamentos diferentes em laboratórios que realizam esse procedimento. O valor não é muito alto, né? Para quem tem condições, mas para quem não tem e já está nesse tratamento é complicado. É R$1.100, então eles estão solicitando aí. Boa. Que para quem puder ajudar... encaminha aí um Pix pelo celular do Quinho, que é o 53 981 13 5680. Tá no nome de Antônio Marcos Carvalho da Costa. Cara, gente boa, artista, carnavalesco e que apoia também vários projetos sociais. Aí. Então tá na hora de ter esse retorno aí, nosso querido amigo Kim, né, Jefferson? Pô, baita cara, parceirão, cara que mexe bem com vários, sabe, fazer vários contratos, como a gente falando da maneira mais grossa assim, né, mais grosseira, um cara extremamente inteligente, um cara do bem, da Tesoura, né, os representantes da Tesoura, um bloco burlesco antiguíssimo aí. Então a gente sente muito pelo Quinho, mas não tenho dúvida que isso aí o mais rápido possível será selecionado e certamente vamos estender a mão, esse querido amado amigo. É isso aí, tá dado o recado então, né? Quem puder ajuda lá, dá uma força pro nosso amigo Quinho. Eu já colaborei, já fiz a minha parte ali, uma pequena parte, né? Mas seguirei aí acompanhando o amigo Quinho, assim como o Celso Guimarães, pra gente tentar ajudar ele a vencer essa batalha aí. 18h29, vamos ao intervalo comercial, tem o resultado da loteria e na sequência mais informações. Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul. Aviso de utilidade pública, o Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas necessita com urgência de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Praça Piratinino de Almeida, 53. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja Ozirnet e vá além do basicão. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. E o Antônio já está conosco para, em nome da Corrida do Ouro, trazer o resultado da loteria. Alô, Antônio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Vamos ao resultado? Vamos lá. Então tá, começamos pelo sexto prêmio. 7.2 7, 8. Sexto prêmio, 7.278. Quinto prêmio, 9.251. Quinto prêmio, 9.251. Quarto prêmio, 3.077. Quarto prêmio, 3.077. Terceiro prêmio, 2.573. Terceiro prêmio, 2.573. Segundo prêmio, 3.5, meia dúzia, 8. Segundo prêmio, 3.568. E em nome da Corrida do Ouro, primeiro prêmio. 8.809. Primeiro prêmio, 8.809. Para quem não acompanhou agora, o sexto prêmio. 7.278. Quinto prêmio. 9.251. Quarto prêmio, 3.077. Terceiro prêmio, 2.573. Segundo prêmio, 3.568. E para o Marrone Silva, que fez a sua fezinha agora, o primeiro prêmio, 8.809. Maravilha, Antônio. Mais resultado da loteria aqui na Pelotense. A partir das 21 horas e 30 minutos com a Corujinha. Um abraço. Outro. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. Cinco minutos, estão voltando para as 7 da noite. Retornamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição, para Assados e Vinhos Moreira, a melhor opção para o teu almoço diário. com frango assado, bifes, saladas, lasanhas, carnes assadas e outros pratos para garantir um saboroso almoço para você. Agora também com o Mocotó do Paulo Sérgio Moreira. Faça o teu pedido pelo 3228-8514 ou então vá até a João Jacobaini 181. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. LubriSul, na hora de trocar óleos e filtros do seu carro, é na LubriSul. Frigorífico Bom Sul, o Sul já é bom, a gente só põe o tempero. MCI Imobiliária, a melhor hora é agora. Temos diversas oportunidades de imóveis com condições facilitadas. Acesse @ Imobiliária MCI no Instagram e entre em contato conosco hoje mesmo. Monkel Móveis, a melhor opção para montar ou modernizar o teu escritório, ali na Praça Piratininho de Almeida, número 27, telefone WhatsApp 991617979. Ferragem Sanches, tintas Coral, tinners, parafusos, material elétrico, hidráulico e ferragem em geral, na Domingos de Almeida com a Barros Cassal, lá no Arial. Cidadela Buffet, o típico restaurante caseiro no centro da cidade, na 15 de novembro, 662, entre Neto e Voluntários. Marrone Silva. Beleza, quem vai conversar conosco agora aqui ao vivo, já agradeço, né, de antemão, né, o nosso amigo aí, vice-presidente de futebol do Brasil, comanda a parte de finanças do clube, José Ergo. Tudo bem, meu amigo? Uma boa noite. Boa noite, Marrone. Boa noite, ouvintes da Rádio Pelotense. A mesa e a principal, a grande torcida chavante. Maravilha. Argo, começa te perguntando, como é que tá a semana de trabalho aí pra vocês, né? E a tua expectativa para esse jogo decisivo aí do Brasil contra a equipe do Patrocinense? Pois é, Marrone, a nossa expectativa é muito grande. Nós estamos confiantes, tenho certeza que a comissão técnica, os atletas vão trazer um resultado que seja ótimo para nós, para a nossa cidade. A nossa torcida está aguardando um bom jogo do nosso clube aí, né? Então estamos bem otimistas e estamos trabalhando incansavelmente, né? Que está sendo uma rotina aqui na Baixada, né? E para que a gente possa atender todas as nossas necessidades de atletas, comissão e funcionários. Legal. Argo, agora chegando na parte, né, que tu tem mais, que tu entende, né, sabedor disso, a gente tem visto também nessa grande mobilização dos torcedores querendo ajudar, né, que é uma das essências da torcida do Chavante, né, Argo, de que sempre tá do lado do clube. A gente viu hoje também, né, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do clube, que de uns adesivos, né, que com o dinheiro arrecadado foram entregues para a comissão técnica para ajudar. Tem também, né, uma excursão virtual, enfim, tudo com o objetivo de querer ajudar o clube. Isso também é, a essência, uma marca registrada do torcedor, né, o Argo? É, realmente, Marrone. A questão toda nessa situação, que nós temos uma executiva, né? Sim. Mas não é a executiva que tem que estar trabalhando totalmente pelo clube. Né? Sim. Nós precisamos desse pessoal todo, né? A Onda, a Cresce, a Organizada, o Conselho, né? Eles estão sempre ajudando. E, na verdade, nós vamos precisar, seguramente, né, para projetar um futuro, para o planejamento do clube, né, organizar a velha guarda, com o pessoal que já passou pelo clube, tem conhecimento, né, com esse pessoal aí, né, jovens, né, com ideias novas, né, para que a gente possa planejar o Brasil para o futuro. Né, e aí formar núcleos de trabalho, né, pensando na parte patrimônio, na parte comercial, futebol, enfim, todas as necessidades de um clube. Né, e tirar a decisão assim, de só da executiva. Né, nós precisamos disso. Né. Veja bem, isso é uma opinião minha. Tá? Sim. Mas eu tenho certeza que o Ricardo e o Júlio também concordam com isso. Né. Nós precisamos transformar o clube, né? Porque isso não é maneira de administrar hoje mesmo, né? A gente não tem dinheiro, não paga folha, né? Temos problemas na justiça, né, civil e trabalhista. Então isso aí não é maneira de administrar. Pois é, e Argo, ainda sobre toda essa questão, o Ricardo disse que para nós em entrevista segunda-feira, né, quando foi questionado sobre as questões do Brasil, financeiras e do departamento de futebol, ele disse, né, que o Brasil até o momento, até segunda, não sei agora, porque eu queria saber da tua opinião, o que está acontecendo. Ele disse que 30% já tinham sido pagos, né, referente ao mês de junho. Os outros 70% têm algum prazo? Sei que vocês estão sempre na luta, né? Como a gente sempre brinca, todos os dias tentando matar um leão por dia, né? Perfeito, né? Nós sempre dependemos de alguém, né? Porque sim. Dessa vez estamos dependendo da liberação da Justiça do Trabalho. Sim. O valor está bloqueado, tira o valor para pagar esse compromisso que tem com o condomínio e libera outro pelo clube. Né? Até agora não foi liberado. O nosso jurídico está trabalhando em cima disso. Né? Então nós pagamos 30% sim. do mês de junho e estamos buscando os outros 70%. Não temos, assim, uma data certa, tá? Sim. Nós sabemos que vai entrar esse valor, tá? Uhum. Mas eu não posso determinar o dia correto. Entendi. E Argo, e para finalizar, meu amigo, qual é, assim, a importância? Eu sei que vocês estão muito motivados aí, né? A gente não tem informações, o Rogério... e a comissão técnica, enfim, não estão dando entrevista, a gente respeita, né? Então, embora a minha opinião, né, e até aqui dos colegas também aqui, né, Argo, eu acho que, como eu disse, olha, não é pra mim, não é pra ti, não é pro André Miller, não é pro Jeverton, não é pros colegas, que eles vão falar, né, é pro torcedor do Chavante, que quer escutar eles, né, e eles estão descontentes com essa questão do atraso de salários, né, o Argo? Sim, com razão, né, eles não receberam, né, então, trabalhar e não receber é ruim para qualquer um. Claro. E eu respeito, nós respeitamos essa decisão dos atletas, né? Sim. Mas eu tenho certeza que eles vão buscar o resultado. Claro. Né? Eles vão entrar em campo e vão buscar e depois vão voltar tudo ao normal. Tá certo. Argo, muito obrigado pela tua participação, viu? Uma boa sorte e que o Brasil, né, se Deus quiser, consiga aí um bom resultado lá em Patrocínio e o Brasil vá pra segunda fase aí, né, com da Série D aí e, consequentemente, conquiste o acesso, viu? Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Um grande abraço. Valeu, obrigado, Argo. Grande abraço e sucesso. Tá então, José Argo, né, conversando conosco, batendo papo. Então, pro torcedor que tá ligando aqui na rádio, André Miller e Jeverton. Então, Brasil, só os 30% foram pagos aí referentes ao mês de junho. E faltam ainda, né, os 70% que o Brasil tá na luta aí, né? E tem essa questão dos torcedores que vem arrecadando dinheiro. Já foi entregue uma parte para os jogadores. E agora tem essa questão da excursão virtual, né? Que também o dinheiro será todo destinado para os atletas para ajudar aí no pagamento da folha. Tá certo, André Miller? É isso, então. Beleza, aí trazendo as informações do Brasil, né? O pessoal tá trabalhando, tá tentando aí modificar esse panorama que não é favorável. Não é fácil. As finanças do clube. Eu sei que boa vontade não falta, né? Mas o clube tá numa situação difícil. Que também não é novidade. Não era, tá difícil pra todo mundo. Eu acompanho futebol desde 80 e pouquinhos ali, já me entregando aqui na idade. E nunca vi situação fácil, né? Ah, tá, o Brasil tá tranquilo financeiramente, ou o Pelotas tá tranquilo financeiramente. Aliás, nenhum clube, né? É verdade. Às vezes é superavitário num ano, mas tem todas as dívidas pra trás. 18h44 agora, 16 faltando para 7, vamos ao último intervalo e voltamos. Essa é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW. Você sabia que pode comprar passagem sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, em todo lugar. Forte, marcante, o cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar. Forte, marcante, como a história do Rio Grande. De uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 mega de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja Ozirnet, vá além do basicão. Minutos estão faltando para as 7 da noite. Voltamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição. O Pelotas, né, tá na disputa da Copa Federação Gaúcha de Futebol, mas vai reduzir o elenco, né, vai mandar alguns embora. Alguns querem ir, né? Outros vai mandar embora, então vai reduzir a folha. E um já, pelo menos no peso, já reduziu bastante aí, né, na saída de ontem. O Walter. Ele mesmo, André Miller, né? Que... Ele fez um... Eu não vou defender quem tenta agressão. Não, óbvio, em nenhum não, momento, claro. Isso aí, sim, pra mim é... Lógico. Não é coisa de gente do bem. Não tem que agredir ninguém. Lógico. Mas ele fez um vídeo dizendo que os torcedores estavam... Tentaram agredir ou xingaram ele. Eu sei que ele também retribuiu os xingamentos e tal. Porque ele errou o pênalti. O pênalti foi a gota d'água, né? Porque o cara vem para ser... Texto. Aí tem responsabilidade de quem contrata também. Exato. Quando foi contratado, eu disse que eu era contra. Sempre fala. Porque aí depois, né, que o cara vem, toca bumbo, faz não sei o quê, aparece no Esporte Espetacular e vai emagrecer, o torcedor, alguns, né, pelo menos, criam aquela expectativa de, bom, esse cara já jogou na Seleção Brasileira, jogou no Porto, jogou no Inter, jogou Libertadores, vai emagrecer e vai resolver o nosso problema, porque o nível de competição é bem baixo, bem mais baixo do que ele já jogou. Isso aí. Né? Mas o retrospecto recente dele é ruim. E aí não aconteceu nada disso. Ele jogou meia dúzia de minutos aí, sempre constrangedor, né? E aí culminou com aquele pênalti que ele perdeu, que ele deve ter treinado bem e errou. Mas foi o todo, né? Não foi só o pênalti. É. Porque foram quatro pênaltis desperdiçados, Marrone. Exatamente. E ontem ele acabou conversando comigo, né? E atente-se aí à entrevista, onde ele fala... que recebeu poucas oportunidades do técnico William Campos, se mostrou descontente, criticou, disse que não eram torcedores, eram bandidos, esses, enfim, vou chamar de torcedor, né, mas que ele chamou de bandido, que tentaram, enfim, agredir ele com palavras e tal. Vamos ouvir então aí o pronunciamento, aí a entrevista do Walter. Bom, é um prazer imenso falar com vocês aí. Vou explicar um pouco, né? É tipo assim, eu vim pra cá contratado, sabe, pra tentar subir o Pelotas. É, jogar o campeonato do acesso, né, que é a segunda divisão. Acabou esse campeonato, eu errei o pênalti naquele momento, né, fiquei muito chateado, triste, e vim pensando em casa, o que eu podia fazer, sabe? Só que eu vi que... O que eu podia fazer naquele momento que eu errei o pênalti. Só que a gente erra o pênalti, não é a primeira vez que eu vou errar, mas é a última. Só que eu pensando, aí hoje teve um jogo, eu aquecendo, triste, muito abalado, tava. Eu acho que o time todo, mas eu que errei o pênalti. Eu penso que quando você erra o pênalti, você fica mais triste, né? E eu conversei presidente, falei, cara, acabou a segunda divisão e eu quero ir para casa, vou para casa. É mais isso, entendeu? O que aconteceu? Porque eu não queria ficar aqui para jogar a copinha, entendeu? Porque meu contrato é para mim jogar o estadual da segunda divisão. Sim. Né? E acabou no domingo. E hoje, esses três dias que passou, né? Dois dias, vamos colocar. Três dias, domingo, né? Segunda, terça e hoje. Entendeu? E pensando bem, achei melhor não continuar, entendeu? Por tudo, minha cabeça doendo muito, uma pressão em cima de mim, mas o principal é eu, né, velho? Eu me lembrei de uma entrevista que o Anderson Moreira falou do Sport, como perdeu nos pênaltis, que ele queria sumir naquele momento. É verdade. E era eu que queria sumir naquele momento. Porque só a gente sabe, a gente perde o jeito que foi, né, cara? E eu, o jeito que eu perdi meu pênalti. Entendeu? Tipo assim, dói muito. E aí eu conversei com ele, ele não queria deixar. E eu falei, presidente, é bom pra todo mundo e tal. E foi isso. Não tem problema nada, porque o meu contrato, o meu projeto é subir o Pelotas e continuar jogando a Série A do ano que vem. Entendeu? Esse era o meu projeto, não era jogar a copinha, entendeu? Sim. Todo respeito à copinha. Exato. E Walter, essa situação de hoje aí, né? Do jogo contra o Real, sei que você estava aquecendo, tu falou, óbvio, né? Todo mundo tá triste, né? Não é para menos, da forma cruel, né? Que o Lobo foi eliminado. Mas teve torcedores que estavam te criticando aí, enfim. O que, que aconteceu de fato, hein, Walter? Não, o que, que aconteceu, jogadores? Me xingando minha mãe, falar nome comigo, né? Só que os torcedores, aí, não é torcedores, é bandido. Que lá não é torcedor, para jurar a pessoa, me juraram de morte. Vieram pra porta da minha casa, entendeu? Tipo, tive que sair com a polícia. Isso não é torcedor. E isso não é a primeira vez que ele faz isso com o jogador. O Batata saiu assim, porque errou o pênalti. Agora, todos os jogadores, se errar pênalti, o cara vai ser xingado. O cara vai ser jurado de morte. Sim. Aí o futebol vai acabar. Porque não tem como. Vai errar pênalti. Entendeu? E eu fui muito homem ter ido e batido pênalti. Porque tem pessoas que fogem do pênalti. E aí ficou aí 5 torcedores. E tem vez que o jogador, eu já tava com a cabeça mal, né? Com a cabeça mal, cabeça ruim, porque por tudo que aconteceu, igual que eu falei. Fazia mais de 3 dias, 2 dias que eu não dormia direito, não é? Estou dormindo direito, pensando como eu me acordo, me imagina aquele pênalti toda hora. Sim. E aí a gente responde, lógico, a gente não tem que responder, entendeu? A gente tem vezes que a gente tem que aguentar calado, só que é difícil, cara. É muito difícil, né? Por tudo que eu estou passando, por tudo que minha mãe está passando lá em Recife, sabe? Ninguém sabe o que está acontecendo, entendeu? Minha mãe está passando uma barra muito grande, entendeu? Sim, sim. E aí o cara xingando minha mãe e tal, e aquilo me doeu, me senti assim, muito triste. E peço desculpa, aí eles não merecem, mas peço desculpa para as pessoas que gostam de mim, que me viram batendo boca. Eu não sou esses caras bater boca com o treinador, com o torcedor, entendeu? Só que eu vi que naquele momento não era torcedor, era um monte de bandido aí me xingando, me jurando, entendeu? E o torcedor vem com a camisa do time, e eles não estavam com a camisa do time. Quer dizer que aquilo lá não é torcedor, entendeu? E foi mais isso, mas eu errei ter respondido, mas a gente com a cabeça quente, claro. Tem vez que a gente fala coisa que a gente não quer, mas não segura por tudo que a gente tá passando, entendeu? Uma pressão, claro. É mais isso, mas não foi por isso que eu fui embora, sim, cara. Sim, vocês sim. Têm que colocar na cabeça que claro. Não foi por isso. O presidente queria que eu ficasse, fica claro. Aí, vamos acalmar. Só que eu falei que minha cabeça estava muito ruim, cara, por tudo que eu... Naquele domingo foi muito... É um dos piores dias da minha vida, foi aquele domingo. Sim. E a tua relação, Walter, com o técnico William Campos, como é que ela era? Um projeto assim, jogado fora, né, cara? cara, o William, velho, é um cara. Eu tenho um converso com ele, né? Sim. É, me colocou muito pouco pra jogar. É, isso. Nossa, que eu tem um, tem um problema de peso, tem um problema disso. Entendeu? Mas eu perdi quase 15 quilos, velho. Sabe? Pra mais, tipo assim, o que eu cheguei até agora. Eu jurava que eu podia ter mais minutagem, mais tempo, entendeu? Porque eu, querendo ou não, tava melhor, tava treinando melhor, e ele não me colocou pra jogar, entendeu? Me colocou um jogo lá em Bagé, depois do jogo do Novo Hamburgo que eu fiz, e depois lá em Bagé, aquele jogo de Bagé é horrível, campo horrível, entendeu? E depois daí eu esperava um pouquinho de chance mais, esperava um pouquinho de jogar mais. Beleza, então, tá aí o Walter, Jefferson Duarte e André Miller, onde ele fez um balanço aí, né, sobre a passagem dele. Eu acho, né, tô falando aqui, que deu retorno de mídia, né, de marketing, mas dentro de campo ficou devendo, né, e sucesso pro Walter. André, vou chamar agora rapidinho aqui o Felipe Guedes, né, ele que foi um dos grandes destaques, fez gol, deu assistência, ficou um bom tempo parado, né? Infelizmente não pôde ajudar o Lobo na caminhada da divisão de acesso. E ele fala agora aqui no microfone da 620. Alô, Felipe Guedes. Boa tarde, aqui é um prazer estar falando com vocês da Rádio Pelotense. Sobre a minha avaliação do jogo de ontem, achei bem positiva, né? Por estar um longo período afastado, né, dos campos por uma lesão. Eu achei muito boa, graças a Deus, fui feliz ali, né, com o primeiro gol e depois fiz uma grande jogada pro gol do Thales. Fiquei muito feliz, né, por poder contribuir com o grupo, com o time, e nós conseguir esse resultado positivo de ontem, a vitória em casa. Felipe, como é que tu tá te sentindo fisicamente agora, depois, né, de um bom tempo parado por conta da lesão? E ficou provado ontem, né, Felipe, que se tu tivesse condições físicas, né, 100%, olha, acredito que tu ias poder contribuir muito pro Pelotas, né, na divisão de acesso, que tu foi contratado para isso, né, para ser o titular ali daquela posição. Eu fisicamente ainda não estou 100%, né, fiquei muito tempo parado. Eu creio que agora eu preciso ganhar ritmo de jogo, né? E isso aos poucos o cara vai evoluindo, né, no dia a dia, nos treinos, nos jogos. A gente vai pegando o ritmo de jogo e isso ajuda muito daí, né? E creio que foi uma pena, né, eu ter me machucado, né, essa lesão séria muscular. Eu poderia ter ajudado muito o grupo, junto com meus companheiros, nesse sonhado acesso, né, que é o lugar do Pelotas, é a primeira divisão. Então, é uma pena, infelizmente acontece, né, nós, na nossa vida, na nossa carreira de jogador, né? E, então, agora é focar na Copinha, que é a nossa Copa do Mundo hoje. Felipe, como é que tá a semana para vocês, né, após essa eliminação? Tá muito difícil, eu tenho certeza, por tudo que aconteceu, né, da forma cruel, né, que se desenrolou essa eliminação. Como é que tem sido para vocês essa semana, juntar os cacos, né, e tentar focar na Copinha? Claro, passou o Monson, vocês ganharam, né, ontem do Real, tiveram um bom resultado. Vai amenizando aos poucos, né, Felipe, mas tem sido muito difícil, né? Nós ficamos muito tristes, né, com a eliminação no acesso, mas agora é erguer a cabeça, né, e focar na Copinha. Temos totais condições de buscar o título, ter em equipes qualificadas, né, é um campeonato difícil, mas agora é nós se juntar, trabalhar forte, se unir, levantar a cabeça e podemos terminar o ano bem ainda, né, conquistando o título. Então esse é o nosso objetivo agora. E se Deus quiser, vamos fazer um grande campeonato. Beleza, Felipe. Bom, para encerrar, meu amigo, aqui da nossa parte, né? A Copa Federação Gaúcha de Futebol é uma Copa que, na tua avaliação, Pelotas tem condições de poder conseguir ir mais longe e aproveitar o momento também. Como é que o torcedor ele pode acreditar que vocês podem dar a volta por cima e dar alegrias pro torcedor? A Copa FGF é uma competição muito difícil, né? Joguei algumas vezes, mas creio que nós temos totais condições de sair com o título. É uma competição bem disputada, né? Com grandes equipes. E o nosso torcedor é nosso 12º jogador, né? Precisamos deles e contamos com eles. Eles são fundamentais para nós Então, nós juntos, com a comissão técnica, com a direção e nosso torcedor, temos totais condições de buscar esse título. Então, pode ter certeza que é um grupo que quer chegar, que quer fazer história aqui no Pelotas, e vamos trabalhar forte para isso. Beleza então, André, tá aí, né, o grande destaque, Felipe Guedes, agora, né, como titular da equipe do Pelotas, né, que teve uma grande atuação diante da equipe do Real, o Lobo, que agora encara a equipe do São Borja, domingo, lá no Vicente Goulart, 15h, jogo válido pela Copa FGF, André Miller. Maravilha, Marrone Silva trazendo aí as informações também pelo lado do Pelotas. Vamos ficando por aqui com a Atualidade Esportiva, segunda edição. Vem aí a Voz do Brasil e na sequência ele, que está muito elegante aqui na foto com o Amaral, Luiz Carlos Amaral do BGV, me mandou uma foto aqui do Paulo Couto. Lenda. Com ele, né? Ele tá ganhando muitas likes com essa foto aí, repercutiu bastante. Viu? Tá grandão agora o Amaral. E o Paulo Couto, então, comanda a Noite é Nossa depois da Voz do Brasil. Boa noite a todos e até amanhã. Da floresta começam a ser debatidos amanhã em Belém. São os Diálogos Amazônicos. Gabriela Noronha. Os participantes do Diálogos Amazônicos vão elaborar 5 grandes relatórios que serão entregues aos líderes presentes à cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Novo ministro do Turismo toma posse. Jéssica Gonçalves. Celso Sabino diz que o governo pretende lançar ações para ajudar as micro e pequenas empresas do setor na compra de insumos e equipamentos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os alertas de desmatamento na Amazônia entre agosto do ano passado e julho deste ano chegaram à menor área em 4 anos, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No primeiro semestre do ano, os alertas tiveram queda de mais de 42%. Já no Cerrado, o cenário é de avanço nas áreas desmatadas. Para a proteção dos biomas, o governo aposta em ações como reforço da fiscalização e medidas de longo prazo para conter a atuação de criminosos. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, os alertas de desmatamento na Amazônia